Silêncio. Silêncio. Amanhece, é território leste, favela tumultuada. Com a morte e o terror se veste o instinto igual de um animal, não importa o que seja. Pediu a febre, 2-0, a resposta é escopeta. Arrastar pra rachar, por um fim matar. O sangue no canto da guia é pra nunca desacreditar. O muro mostra um encontro de um poder sem dó. Premeditado, calculando o pior. Que nada, Titão, bagulho parece cena de filme. Cena de filme, um caralho, real. É de verdade, um arrombo no corpo gravou a dor visível na face, 10:30 da manhã. Como conforto, a própria poça de sangue, jornal colocado por morador. Um silêncio, um instante, trabalhador que passa na rua para calafrio também. Teme com paz, sem maldade declara. Ainda bem que o meu filho estava preso. Sinal da cruz é que Deus ilumine a nossa caminhada. O sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. O poder por várias vezes manchou a quebrada de sangue. Desarmado, seguido de uma morte fulminante. O sonho que existia já não existe mais. Foi abalado, sentimento por vários camaradas. Derrubado, rebater da mesma forma, causar os mesmos prejuízos. Pensamento violento, minha mente explodindo. Mesma faixa de idade, igual de vários. Minha, sua, vendo na cara a escopeta. Via bocuda, lá do leste, a morte sem dó. Passar na rua, espreita, quero atraso, arma o bote. Raja, derruba, carão que aparece, fumaça que sobe. Na frente, abatido, não respira. Cheiro da morte, mamãe em desespero. Toca no corpo do filho, geral reconhecido na mesma hora. Pelo simples vestuário, vários pontos da cidade, casos semelhantes. Criminoso, fardado, sorri. Na verdade que é sangue. Chamar pra matar, executar. Quem dá levar, não são os primeiros do mês, é várias dessa. Dia a dia, servidor público, acesso livre, chegou ao hospital. Longe da cena do crime, não existe suspeita. A cena define, prova eliminada, boletim completa, escrito, história distorcida. Já não existe indivíduo. disse o que era pra ser feito, foi feito, surtiu efeito. Criminoso desaparece, polícia mais um exemplo. Real, necrotério, prazo final, camarada, familiares em tristeza. Funeral, coroa de flores, várias famílias, a mesma dor. Lei da periferia exterminar, esperar o pior. Agora peço ao Senhor que afaste a violência do morro que agoniza sem sequer ter algum socorro. Sonho é ver a população unida, pois os polícias se unem pra matar os manos da periferia. Descansa em paz, boy, Zezinho, Gilmar, Alves da Lei. Que Deus o tenha, esse plano canal não é nosso. Meu salve de lembrança, de saudade, é pra minha mãe, Dona Tereza Siqueira da Silva. Quero dar um salve pro Renato, pro Piriquitum, pro Tico que partiu pro plano espiritual. Futica, tio João, Tiai, Evelyn, minha sobrinha, que Deus o tenha. Comunidade do Unidos do Morro pede um minuto de silêncio para o Mano Rony. Comunidade do Raiz, em nome do futebol de Várzea e Taboão da Serra, pede um minuto de silêncio para o Mano Chocolito. Comunidade do Jardim Helena pede um minuto de silêncio para o Mano Mirão. Descanse paz, sangue bom. Aí Jai, aí Daniel do Rap, esteja em paz. Esteja em paz.